20h41 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, bien entendu. Eu sou comilão daquilo que me dá prazer. Quanto mais velho, mais estou. Pois só penso em comer. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il faut composer pour faire toutes vos dédicaces, choisir vos musiques préférées. Pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, on est là. Nous sommes le 1er août. 1er août, été, il fait pas très très beau. Alors profitez pour écouter Radio Arc-en-Ciel. Mettez-vous en condition, faites la fête, etc. Et pour ceux qui sont pas encore partis en vacances, eh bien, profitez du moment, voilà. Ou pour ceux qui préparent et qui font leur valise, bah, c'est aussi agréable de les faire en musique, hein. Vous attend 02 38 43 48 00. On continue avec une chanson qui s'intitule Melia. Falhaste ao juramento. Por ti enfrentei o mundo, enrolado no teu dedo. Condenado a amor profundo, encobrindo o teu segredo. Eu lembro-me de ti, porque me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Vai pesada, mas eu carrego sozinho. Foi rica a tua experiência, mas não quero olhar para trás. Agarro mais partes boas e sigo a iludir as más. Eu lembro-me de ti, porque me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Todo mundo a roçar. É rosca que é bom.

savez que Radio Arc-en-Ciel recherche 3 animateurs pour cette rentrée? Non? Eh bien, écoutez, on recherche 3 animateurs pour animer des émissions en langue française. Une première pour l'accordéon, bien entendu, depuis le départ de Michel. Le public attend une émission d'accordéon. Donc, si vous connaissez ou si vous êtes fan de musique d'accordéon et que ça vous tente une aventure d'animateur radio, Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, à venir nous rejoindre ici au 266 Faubourg Bagnier à Orléans, à Fleury-les-Aubrais, pardon, plutôt. Donc, on recherche un animateur ou animatrice, hein, pas forcément un homme, ça peut être une femme également, pour une émission d'accordéon en français, également pour de la musique moderne, musique d'aujourd'hui et la musique de nos régions. Donc, si vous connaissez autour de vous des personnes qui sont susceptibles et qui serait intéressé, il faut pas avoir peur, hein. On est là pour vous accompagner et vous aider dans cette nouvelle aventure. Si vous êtes fan de musique accordéon, musique moderne, musique d'aujourd'hui ou musique de nos régions, eh ben postulez, vous seriez les bienvenus ici à Radio Arc-en-Ciel. On continue en musique avec Antoine Usambouge, Lot B. Já nem sei porque guardei para mim. Talvez porque me soava tonto. Dito ali ao espelho, enfim, ficava assim, sabendo a pouco. Nas palavras que pensei para ti, nunca achava nada novo. E por nada achar senti que um dia sim estaria pronto. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, e só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, fiz canções que me soavam bem, cantavam quem as ouvia. A cantar imaginei nós mais além como seria. Pelo mundo todo te cantei e voltei a passar aqui. Terás filhos, estarás bem, é que ninguém sabe de ti. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, e só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. E a vizinha diz, toca essa canção para mim. Foi então assim. Gisela, já tiveste tantos amantes, nenhum fazia amor a ouvir fado. E tu queres um que use cor de rosa e o cabelo longo apanhar. Gisela, tu queres que ele sirva para mais do que abrir tampas na cozinha. Que entenda que gostas de azul, que não faça amor com a vizinha. Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer conhecer ela, ou devia ser feliz sem te ter encontrado. Ai, ai, Gisela, insiste um homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado. Um que não venha com defeito, onde se meteu o perfeito, sem provar do teu fado. Gisela, tu não queres um artista, sabes até demais como isso acaba. Escolhe noutro ramo, olha cientista, e como esquecer aquele PT do ginásio. Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer conhecer ela, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado. Ai, ai, Gisela, insiste num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado. Do teu fato. Gisela, já pensaste em mulheres? Parece ser a solução. Ficavas bem ao lado de uma sucessão. Dá-me uma boa razão. Gisela, por que não? Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer conhecer ela, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado. Gisela, insiste num homem bom, só peço um que não faça chorar o fado. O que não venha com defeito, mas o meu perfeito. Deve andar com outra, deve andar com outra, sem provar do teu fado. Só pra te ouvir já. Il est 11h07 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et on continue en musique. On écoutait Anamo, la Jacaranda, et maintenant on va écouter Tony Carreil. Et oui, parce que Tony Carreil, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais il sera au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Et donc Radio Arc-en-Ciel est partenaire de ce concert, de cet événement, hein, au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Si vous n'avez pas encore acheté vos places, allez-y, vous pouvez les trouver dans tous les points de vente officiels, Fnac, Internet, Leclerc, Auchan, enfin peu importe, toutes les billetteries qui peuvent exister, et vous pouvez dès maintenant réserver vos places. Je sais qu'il y en a au moins deux fidèles auditrices de Radio Arc-en-Ciel qui ont déjà leur place pour Tony, le concert de Tony Carreira au Zénith d'Orléans le 21 janvier prochain 2022. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il faut composer. Allez-y, je suis là. On écoute Tony Carreira en vivo à l'Olympia. Donc c'est un concert qui date de 2000, qui a déjà 21 ans. Eh bien, écoutons Tony Carreil, c'est indémodable. sei que tens passado à minha porta, tens-me procurado por aí, mas hoje o que fazes não me importa. Quero até que penses que morri. Quando tu escolheste outro caminho, tanto que eu chorei a implorar, para não me tirares do teu destino. Mas tu foste embora sem ligar. E agora são vocês! Hoje estás com ele por me a chorar. Coração ferido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração ferido, tu quiseste assim. Tu trocaste tudo o que eu te dava por o que pensavas ser melhor. Hoje vives numa linda casa, tem tudo mas não tem amor. Amor, procuras os teus passos, cada vez que ao meu encontro vais, coisas que tu tinhas nos meus braços e nos espaços dele tu não dás. Hoje estás com ele por me chorar. Coração pedido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração pedido, tu quiseste assim. Eu agora peço-te por tudo, que não me procures nunca mais. É melhor que fiques no teu mundo, porque o meu desgosto já lá vai. Hoje estás com ele por me a chorar. Coração perdido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração perdido, tu quiseste assim. Fazem dia inteiro, meu amor de longe já vem com as cartas no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. O fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. cabelo. Meu amor, de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foi. Carro dos prazeres, número 28. Meu amor, de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto. Madrugada, baile no cais do Sodré. Meu amor, de longe sabe bem como é que é. Talhar para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor, de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor, de longe voltou só para me ver. Só para me ver. Eu quero. E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego. Não sabíamos se isso era amor, mas eu sei o que sentíamos. Tu e eu, tu e eu, tu e eu, contra o mundo. Desde que acabou, provou outro amor. Mas eu sei que ninguém como o Joe. É que eu sou, é que eu sou. Inesquecível é o que é. Inesquecível, mesmo que não queira. Inesquecível é o que é. Inesquecível, mesmo que não queira. Se você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar. Sei que não tem o que eu tenho. Que pena, too bad. Que cê veja tudo para me esquecer. Seu pelo no várias tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar. Por isso sei que não consegue superar. A real é que ninguém tá no meu nível. Sabe o que é nosso, é inevitável. Por isso é inesquecível. É o que é inesquecível. Mesmo que não queira. Não sabíamos se isso era amor, mas eu sei o que sentíamos. Tu e eu, tu e eu, contra o mundo. Desde que acabou, provou outro amor. Mas eu sei que ninguém como o Joe. É que eu sou, é que eu sou. Menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar.

celebrar. Encontrei no luar quem me deixa assim a sonhar. imagina se eu não gastasse tanto tempo nessa ida. Se eu não mandasse mais mensagens nessas queridas. Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo, só sonha contigo. Vai andar, baby, imagina se eu não gastasse tanto tempo nessa ida. Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo, só sonha contigo. A sonha contigo. Yeah, baby, we gotta grow. Começa os nossos sentimentos. Quando eu te olhar pra trás, vejo só grandes momentos. E o tempo ainda não parou pra nós. Já não é um passatempo. Quero construir um império. Tô cuspindo o meu sentimento. Deixa levar mais a sério e aproveitar os momentos. Imagina se eu não gastasse tanto tempo nessa ida. Se eu não mandasse umas mensagens nessas pedidas. Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo, só sonha contigo. Sonha contigo. Sonha contigo. Imagina o sentimento quando eu ouço essa guitarra pela primeira vez. Tocá-la para uma multidão pela primeira vez. Ouvi-los cantar a minha canção pela primeira vez. Dá-me arrepia só lembrar nossa primeira vez. Deixa vir e nada a fazer depois no fim do dia. É assim que soa a nossa história, não afinaria. Se eu voltasse atrás no tempo e derramasse a areia da nossa ampulheta, meio de um deserto, o que é que florescia? Eu sei que estás aqui ao meu lado. Não tenho o que se tramar. Só tenho amar e amar. Pra que deixar-me de lado? Se a escolha não deu uma solução, não vou ficar como tenho. Dá-me essa vida ao quadrado. Vou ter de sonhar mais alto. E se eu usar a imaginação, encontrava outra resposta. Outra melhor do que a nossa. Outra saída me mostra. Depois de tudo que hoje eu sei, baby, imagina. Imagina se eu não gastasse tanto tempo. Se eu não mandasse umas mensagens nessas queridas. Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo, só sonha contigo. I love baby, imagina. Se eu não gastasse tanto tempo nessa vida. Se eu gastasse o meu tempo, perdesse o meu tempo, só sonha contigo. Sonha contigo. Acabou de entrar. Com esse teu jeito já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo. E de camelo sabes disso. Mas eu sou como tu. Só me quero divertir e quero bailar. Quero bailar. Quero bailar contigo. Quero bailar. Quero bailar. Quiero bailar, quiero bailar contigo una vez más. Y no va, no va, no va, como a gente ya no va. No va, no va, no va, como a gente ya no va. No va, no va, no va, como a gente ya no va. No va, no va, no va, como a gente ya no va. Y una mujer irana que no para de dançar. Te quero só pra mim. Te quero só pra mim. Esta mulher é um perigo. O teu camelo sabes disso. Mas eu sou como tu. Só me quero divertir. Quero bailar. Quero bailar. Quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há. Já não há, não há, não há, não há, como do que eu te amei. Mas enxuga as tuas lágrimas, pois eu nunca te menti. Que eu tenho meu amor e não a vou deixar. Sempre soubeste que sonho. Obrigado, Joana. Obrigado, Goiânia. Deus abençoe vocês. Um prazer te receber aqui, viu? Interactif. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És que não me desmanda nesse coração que só bate razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem um aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar a imensa vontade de estar ao seu lado. O mar tem um brilho encantante como dos teus olhos, minha pedra rara. Eu não vou negar sem você, meu amor, para. Os dois dentro do nosso planeta. Só

Esta canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. toda. Saudade, saudade, saudade, se a terra se me encarar. Saudade, saudade, saudade, se a terra se me encarar. E essa história. Maman, je veux t'aider. Fais-moi entrer dans.

Você me deixou mal acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. A nossa rainha quer verdade. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Vai, vai! Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz.